Olá, meus queridos. Hoje é dia 18 de maio de 2017, quinta-feira. Tudo bem com vocês ou não? Comigo tá normal. Não tô mais na merda, nem... Eu tô ok. Caras, a primeira coisa que eu quero falar, porque aproveitar que os primeiros minutos é a maior audiência dessa merda aqui. Eu falei, eu mencionei nos últimos podcasts que eu tava pretendendo criar uma conta no Padrim pra vocês me darem esmola. Quem tá ouvindo direto os últimos podcasts aí sabe do que eu tô dizendo. Então agora é pra valer. A última coisa que eu vou fazer antes de criar mesmo é esse podcast aqui, esse recado que eu vou dar pra vocês. Talvez eu até recorte esse pedaço aqui e poste separado no YouTube, no meu canal do YouTube. Que é o seguinte. Quem quiser doar, nem que seja, eu acho que o mínimo do Padrim é R$1. Mas eu aceitaria 10 centavos, 50 centavos, 1 centavo, qualquer coisa. Mas eu acho que o mínimo é R$1. Então, assim, quem quiser doar no mínimo R$1, não quem quiser, eu tô perguntando o seguinte, quem vai doar? Quem não vai, não precisa. Quem falar, não sei, não tô afim, é muito trabalho, tem que fazer não sei o quê, não precisa. Mas quem vai doar se eu criar o negócio, manda um e-mail pra mim, pra thiago.cagoeando@gmail.com, com o assunto do e-mail sendo quero doar no Padrim. E o conteúdo do e-mail, você bota quanto você pretende doar e também se você pretende doar todo mês, entendeu? Então você vai botar no assunto quero doar no Padrim. E aí no corpo do e-mail você vai botar, por exemplo, quero doar R$1 e vou doar todo mês, entendeu? Então você vai doar R$1 por mês. Porque eu quero, antes de criar, saber, ter uma estimativa de quantas pessoas vão doar pra esse negócio, entenderam? Eu tô com medo, cara, de criar, de eu ter um trabalho lá de criar um negócio e aí não doar ninguém, ou doar, sei lá, R$1 por mês, entendeu? Então se for pelo menos, sei lá, cara, nem que seja R$20 por mês, R$30 por mês, em um ano eu consigo comprar alguma coisa pra melhorar esse podcast aqui, entendeu? E a gente vai caminhando aos poucos. E eu fico mais motivado, eu crio mais conteúdo. Eu vou fazer vídeo agora também, então eu fico mais motivado. Aí eu ganho mais inscrito, aí mais inscrito doa, eu faço mais coisa. Então eu quero que comece uma bola de neve nesse podcast de mais inscrito, mais conteúdo, mais retorno pra mim. Então a bola de neve não é criada sozinha, eu tô tentando começar ela agora. Eu sei que no início vai ser pouca coisa, mas a pouca coisa já ajuda a bola de neve se formar e aí crescendo aos poucos, vocês entenderam? Então por favor, quem tiver a intenção e tiver a certeza que vai poder doar, sei lá, R$1 por mês, manda esse e-mail pra thiago.cagoeando@gmail.com com o assunto quero doar no Padrim. E no e-mail, no texto do e-mail, você diz quanto você quer doar, quanto você vai doar, e se vai doar todo mês, ou se vai doar uma vez só. Ou se vai doar quando der, entendeu? Explica a sua situação pra mim nesse e-mail. Ok? Recado dado? Então, muito obrigado a todos vocês que esperam que isso aqui cresça algum dia, e que eu vá pra algum lugar na vida. Porque assim, cara, eu tô num momento da minha vida que vocês devem estar passando por isso também. Eu não tava, tá? Há um tempo atrás eu não tava, porque eu achei que eu ia lá, vou me formar em jornalismo, vou ser jornalista, vou fazer o que tiver de fazer, vou trabalhar em qualquer merda de empresa pra ganhar R$1.000, e é isso que vai ser minha vida, tá? Acabou e tal. Agora eu não sei mais, é porque assim, o mercado de trabalho, pelo menos na minha cidade, não tem nada. Tem uns negócios, tem umas TV, uns negócios aqui, mas é tudo, mais ou menos, você só entra por indicação de outra pessoa que tem moral, sabe? Então, cara, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer. Eu vou me formar em jornalismo. Eu não sei se eu vou ser contratado por nenhuma empresa, porque a crise tá foda. Tem um jornal na minha cidade só, e o jornal tá prestes a fechar. TV tem grande, tem duas, que é a filial da Record e a filial da Globo. Afiliada, né? Não é filial que fala, é afiliada. E é isso. E aí, em cada uma delas, deve ter, sei lá, 8 jornalistas, no máximo. Então, puta, só... Por ano, na minha faculdade, formam-se, sei lá, 80 jornalistas. Então, bicho, eu não sei, eu não tenho mais nada que fazer. Eu não sei se esse podcast, quer dizer, o mais provável é que não dê certo, mas esse podcast, ó, pra você ver como eu tô fudido, esse podcast é a minha única esperança de eu fazer alguma coisa. Não só por causa do podcast, mas, por exemplo, se por causa do podcast outro veículo me chamar, outro ou um programa de rádio me vê e quiser me contratar para me dar um programa de rádio. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a única janela que eu tenho para conversar com alguém na minha vida. Eu não converso com pessoas. Eu não bato papo. Eu não fico na faculdade fazendo média, criando canais de, sabe, de amizade, para no futuro o cara me lembrar de mim quando ele tiver que indicar alguém para algum trabalho. Eu não faço essas coisas. Então isso aqui é a única forma de eu falar com seres humanos. Por mais que eu só fale com seres humanos de 15 anos viciados em anime e RPG e pornô, é o público que eu tenho, é vocês que eu tenho. Entenderam? Outro recado que eu queria dar rapidinho também. Eu tô gravando no ventilador, porque tá calor pra caralho e o meu bem-estar vem antes do bem-estar de vocês, entendeu? Pra mim, não tô falando pra vocês. Porque pra vocês o bem-estar de vocês vem antes. E pra mim, o meu bem-estar de não ficar suando enquanto eu gravo isso aqui é mais importante pra mim do que vocês terem um zumbidinho na orelha de ventilador, que não é inofensivo, não mata ninguém. Vocês são todos adultos, eu espero que sejam. E se não for, cara, criança também aguenta certas coisas. Tem criança na África que não come, entendeu? Então se você tá ouvindo um podcast com um zumbidinho de ventilador, você não deveria se preocupar e se sentir incomodado. Se você tá se sentindo incomodado, vai pra puta que pariu. Esse é o recado que eu tenho também. Só que, eu na edição, eu vou usar um recurso aqui do programa chamado Reduzir Ruído, que ele funciona bem pra cacete, cara. Eu vou tentar reduzir o ruído e se ficar bom, eu espero que fique bom. Eu não quero fazer coisas ruins pra vocês de propósito. O que eu tô dizendo é, se ficar ruim sem querer, eu não posso fazer nada, entendeu? Eu vou fazer o máximo pra ficar direito. Ok, recado dado, recados todos dados. Cara, agora vamos começar o podcast com quase... Puta, 7 minutos, cara. Ai, meu Deus. Então tá. Olha, vamos começar. Acabou o recado, agora é podcast, entendeu? Eu tô falando entendeu toda hora igual o Alborguete. É porque eu tenho escutado muito o Alborguete, tá? Desculpem. Primeira coisa, caras. O que eu quero deixar claro aqui. Esse podcast, vocês vão entender... Por que que eu odeio a direita? Por que que eu não me considero de direita? É porque assim, deixa eu acender uma desgraça de um cigarro aqui, cara. Filha da puta, que só me faz raiva, eu tenho que fumar, entendeu? Caralho. Puta, o ventilador tá ligado, hein? Ai, meu saco. Aí, acendeu. Vamos lá. É porque assim, cara, eu tenho umas opiniões, tipo assim, um cara que estupra, ele não precisa estar vivo. Eu sabe, por mim, cara. Porque assim, a gente não tá muito longe dos tempos da Idade Média, não. A gente tá poucos séculos, entendeu? Pouquíssimos. A gente tá perto da Idade Média. Eu falei Idade Média. Tô pegando sotaque de nordestino. Ai, meu Deus, vai dar merda esse podcast, cara. Já deu merda o último. Esse vai dar mais merda. Eu quero que se foda. Sabe o que eu quero que vocês façam, cara? Que vocês não gostam de mim. Eu acho que tá pouco. Eu achei que quando eu criasse esse podcast ia ser tipo... Sabe, lembra do Rodrigo Ferraz, que era o cara que usava ADE, óleo no peito, ficava com os peitos inchados e ele achava que era forte e ele postava vídeo e tinha tipo 2.000 dislikes e tipo 10 likes. Eu achei que quando eu criasse um podcast e desse minhas opiniões eu ia ser tipo esse cara. E aí eu posto e vocês gostam. E aí vocês dão uns 50 likes e 2 dislikes. Tá pouco esses 2 dislikes, cara. Sabe, se você é um desses dois que dá dislike, chama 100 amigos seus. Eu acho que você não tem amigo. Eu não tô falando isso como ofensa, mas o cara que ouve meu podcast pra dar dislike, ele provavelmente não tem amigos. Porque eu também não tenho, ninguém tem. Mas sei lá, cara, tá pouco ódio. Os caras acham que... É porque assim, cara, eu vou explicar aqui. O que eu tava falando? Eu acho que eu já perdi o assunto, vai ficar um assunto jogado aí sem final, como sempre fica... E eu vou partir pro próximo porque eu esqueci do que eu tava falando. Ah, eu tava falando de direita. Por que que eu fui considerado de direita pelas pessoas? E aí eu passei até a me considerar de direita há um tempo, mas agora eu não me considero mais. Ah, já tem muito tempo que eu não me considero. Porque eu acho... Eu sou contra prisão, entendeu? A gente tá muito... A gente não é a modernidade, cara. A gente é a Idade Média. A gente tá... engatinhando na modernidade, nessas coisas de lei, de direitos humanos. A gente tá muito mais perto da loucura e da doideira e da execução em público, em praça pública, do que de levar um estuprador pro tribunal pra julgar o cara por estupro. Eu acho muito mais simples. E eu só tô falando de coração, não tô falando opinião pra tentar chocar, falar que eu sou o radical extremista. Eu tô falando isso com uma simplicidade absurda e com um coração aberto totalmente verdadeiro que eu tô falando. Pra mim é muito simples pegar um cara que estuprou e não é nem torturar o cara, porque isso aí, porque a dor da tortura só vai ser causada pra ele. Então isso não vai mudar nada pra mim. Eu causar uma dor torturante pro cara. Mas pegar o cara que estuprou, e foi provado que ele estuprou, né? Porque não basta a mulher dizer que estuprou, porque mulher mente, tá? Se achou ruim também, pula no meu peito. É isso que eu tava falando também, cara. Esses caras não, esses cara fala pela internet, mas não faz nada, cara. Mas já chego lá. Eu não vejo qual é o problema, de verdade, de pegar um cara que ficou provado que ele estuprou uma criança, ou um cara pedófilo, um cara estuprador qualquer, e dar um tiro na cabeça do cara. Ele não vai sentir dor, ele só vai deixar de existir, e aí a chance dele cometer um estupro no futuro é zero. É matemática, cara. O meu negócio é pura lógica, pura objetividade, pra melhorar, entendeu? Quer dizer, metade de mim quer que tudo se foda, quer que o mundo piore. Toda vez que eu vejo jornal e aparece, ah, crise, ah, não sei o que, passando fome na Venezuela, peraí. Ah, explodiu bomba nos Estados Unidos, terrorismo. Eu acho ótimo, cara, eu acho ótimo. Eu quero viver, a vida que eu tenho é muito curta, é 80, 90 anos. Do jeito que eu vivo, vai ser 50. Eu quero estar vivo quando acontecer uma merda, cara. Porque eu não quero que continue do jeito que tá, até eu morrer. Entendeu? Porque não vai mudar nada. Ah, eu vou ficando velho, as coisas não mudam nunca e eu morro. E aí não, nada aconteceu. Eu quero que o mundo acabe, cara. Sinceramente, metade de mim. A outra metade é meio bunda mole e quer que as coisas melhorem. Esse é o conflito de ideias que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que é o atraente pra esse podcast. É eu falar uma coisa, só que outra parte de mim acha essa coisa absurda, ignorante, engraçada, tanto que eu falo algumas coisas que eu rio de mim mesmo. E aí, por essas opiniões minhas, de falar, ah, tá, eu não gosto de maconheiro e tudo mais, essas opiniões meio conservadoras, eu fui jogado numa caixa que é a direita. Só que, na verdade, eu não sou de direita. O que eu sou é anti-loser. Eu não gosto de loser. E eu não tô dizendo loser no sentido de você ser pobre, você não pegar mulher. Eu tô dizendo o cara, sabe o loser? Aquele cara que tem o espírito de loser da escola, que ele é zoado, que é só de olhar pra ele, você sente raiva e vontade de fazer bullying com o cara. Sabe esses caras? Esse tipo de cara que eu sou contra. E na direita é cheio desses caras, tanto quanto na esquerda, às vezes até mais. Por quê? Porque na esquerda tem um monte de viado, mas os viados chegam na rua, sei lá, na manifestação, em coisa, em qualquer merda. E eles vão pra cima dos caras de direita, dão pedrada, dão soco, cospe na cara, e os caras de direita ficam, ah, vou te processar, ah, você não pode fazer isso. Então, você que tá me ouvindo, você se considera de direita, é o Bolsonaro, não sei o quê, tudo bem, cara, é melhor do que ser de esquerda, mas você daria uma porrada na cara de alguém ou você seria um loser? É esse tipo de cara que eu não quero perto de mim, não quero me ouvindo. Eu quero perto de mim cara que não tem medo de entrar na porrada qualquer hora, no meio da rua. É esse tipo de cara que eu quero, cara que quer que se foda tudo, cara que quer que literalmente se foda. Quem assistiu o Clube da Luta e gostou e sentiu vontade de participar de algo parecido aí na sua cidade, no seu bairro, com seus amigos, É você que eu quero perto de mim, é você que eu quero conversando comigo, é você que eu quero ouvindo as minhas ideias. Tô criando um culto aqui? Tô, foda-se. Eu não gosto de gente frouxa, cara. É isso que eu tô dizendo. E na direita é cheio de cara frouxo, é simples o raciocínio. É por isso que eu não sou de direita, eu acho a direita uma merda, eu odeio. Se for direita, fascista, conservadora pra caralho, ao extremo, Eu até simpatizo, mas essa direita liberal, capitalista, esses caras, esses gordinhos, Rodrigo, Constantino, esses caras eu tenho ódio, bicho. Reinaldo Azevedo, esses caras eu tenho ódio. Ódio de porrar na rua. Eu acho que eu bateria primeiro. Se eu visse o Jean Willis e o Reinaldo Azevedo na rua, eu acho que eu batia primeiro no Reinaldo Azevedo. Pra vocês terem ideia do tanto que eu odeio a direita. Por que que eu tô falando isso? Vamos lá. Primeira coisa, cara. Meu podcast não é democrático. Eu mando, eu faço. Eu não tô falando isso pra ser, ó, eu mando, ó, como eu sou bonzão. Tô falando objetivamente. Isso aqui não é uma coisa onde vocês podem dar opinião. Comentário do meu YouTube não é pra crítica. Eu vou deletar. Mas assim, cara, quer criticar? Manda e-mail. O e-mail tá aí pra isso. Eu leio a sua crítica no podcast. você vai ter muito... Você quer me zoar, me xingar, falar uma crítica que você não gostou, você tem muito mais chance de ser ouvido mandando um e-mail e falando e escrevendo no e-mail pra mim do que se você comentar no YouTube. Porque se você mandar no meu e-mail, eu vou ler exatamente o que você escreveu. E aí eu vou te responder igual um homem, entendeu? Vamos ser homem, você, eu e você vamos ser homem. Porque o cara comenta no YouTube, aí eu te respondo, aí só você lê, aí fica uma coisa entre eu e você que eu não quero ter contato nenhum com você. O contato que eu quero ter com você é eu lendo o que você me falou, só que pras pessoas ouvirem, entendeu? E as pessoas vão ver se é legal ou não, é pelo show, entendeu? É pela qualidade do podcast. Então assim, cara, por que eu tô dizendo isso? Aconteceu no meu último podcast, nos comentários do último podcast, uns caras vieram comentar no YouTube. Em vez de me mandar um e-mail, ou assim, cara, me manda um e-mail falando o que você quer falar, a crítica que você tem que falar, ou a sua, entre aspas, ameaçazinha que você quer fazer pra mim. Ou então me chama pra gravar um podcast, porque aí você me diz, não na cara, porque a gente vai estar longe falando pelo Skype, mas pelo menos eu vou ouvir sua voz, eu vou entender o seu argumento, porque... Pelas palavras escritas, eu não consigo entender o que você quer dizer. Eu não consigo entender qual é a sua intenção com essas palavras. Mas se você me chamar pra fazer um podcast, aí você fala o que você quer falar pra mim, a crítica que você tem que fazer pra mim. Eu falo que você tá certo, ou te mando tomar no cu e acabou, cara. Não tô dizendo assim, pro seu podcast. Pra gravar pro seu podcast, não é pro meu. Eu não vou abrir espaço pra você no meu podcast. Você que eu tô falando é qualquer um que tá me ouvindo. Eu não vou abrir espaço pra você vir no podcast. Ah, eu acho que você falou aquilo, tá errado. Isso você pode falar no seu podcast. E você, se você quiser que eu participe, eu participo. Entendeu? Ah, por que eu tô dizendo isso? No último podcast, eu li um e-mail de um cara falando a respeito das entrevistas que o Petri deu pra uns caras aí. E perguntando o que eu achei dessas entrevistas. Aí eu falei, quem quiser, tá aí o podcast 55 pra qualquer um ouvir. Eu falei que eu não tinha visto todas as entrevistas que o Petri deu, mas eu tinha assistido uma delas, inclusive porque o Petri me mandou. Falou, ah, olha a entrevista que eu dei aí e tal. E aí eu ouvi e eu achei uma merda. Sinceramente, não foi porque eu não tenho intenção nenhuma, cara, de difamar, porque eu não sou frouxo, eu não sou bunda mole, eu não tenho intenção de difamar, de fazer fofoca com ninguém. Por isso que eu não fiz fofoca com ninguém. O que que eu fiz? Liguei meu microfone, li o e-mail do cara me perguntando o que que eu achava, eu disse o que eu achava e publiquei na internet. Isso é o mais honesto e claro que alguém pode ser. Eu falei, cara, eu achei a entrevista uma merda, eu achei que o cara não sabe falar, o cara não sabe conduzir uma entrevista, o cara não é uma... Não, o cara é frouxo, entendeu? É isso que me dá raiva, apesar do cara ser de direita, da real... E masculinista, essas paradas. Anti-Matrix, esses negócios. O cara é frouxo. Você ouve, você... Qualquer um que tem uma percepção um pouquinho mais aguçada, um poder de observação um pouquinho maior, ouve o que o cara tá dizendo e consegue ver que o cara é um puta de um frouxo. Que só tem ideia merda. Fora a incapacidade total de comunicação, o cara não faz ideia de absolutamente nada do que ele tá falando. Ele tá... macaqueando coisas que ele leu em fóruns de caras que realmente sabem o que estão falando, entendeu? Ele só pegou aquilo e tá repetindo. Ah, o sotaque de nordestino me deixou com mais raiva? Deixou. Eu sou preconceituoso. Sou, mas eu não posso fazer nada a respeito disso porque eu não escolhi, cara. É igual... Entendeu? É igual os esquerdistas falam, o travesti, ele não é travesti, ele não sofre por ser travesti, Ele não escolheu ser assim, ele simplesmente é assim e ele só consegue ser assim. Eu só consigo ser assim, cara. Eu ouço o cara falando com sotaque nordestino e me dá raiva. Eu tenho culpa disso? Não tenho. É errado? É, eu admito. Mas eu tenho culpa. Eu tenho culpa. Eu sou louco, entendeu? Daí, eu postei o podcast e falei o que eu achei da entrevista, que eu achei uma merda. Realmente foi uma merda. É só digitar no YouTube, entrevista Arthur Petri, que vocês vão achar. E vocês vão ver que eu tô falando. Aí vocês concordam comigo ou discordam de mim. Aí vocês têm duas opções. Ou não falam nada, simplesmente acham que eu tô errado, ou me mandam um e-mail se você quiser abrir um canal de comunicação comigo. Tem o meu e-mail aí, cara. Só que comentário no YouTube não vai dar em nada. Não vai, a gente não vai pra frente, não vai pra lugar nenhum. Aí eu postei o podcast 55. Aí veio um comentário que eu vou ler. Eu não vou falar o nome do cara pra não render essa merda, porque aí depois fala que eu quero me promover em cima do cara, ou que eu quero difamar algum cara. Então veja bem, não vou falar o nome do cara, vou ler o que o cara comentou. Eu deletei todos esses comentários porque eu decido, não vai ter comentário de picuinha no meu podcast. Não tem picuinha. Picuinha é resolvida pelo e-mail. E eu falo aqui e acabou. O que aí deixa de ser uma picuinha, vira um negócio, vira uma conversa, entendeu? Aí o cara comentou assim: mano, ouvi falar, olha só a frouxidão do cara. Ouvi falar que você falou mal de mim neste podcast. Caso seja verdade, favor retirar as acusações ou retirar o podcast. Se não, poderei entrar com processo. É isso que eu tô dizendo, cara. Esses caras não tem culhão. Aí vou continuar. Caso seja mentira, me falaram por cima. Então eu que peço desculpas por vir perturbar. Vou baixar e ouvir hoje à tarde. Espero que seja mentira. Abraço. Aí entra no canal do cara, aí tem lá: mulheres modernas acham o homem um lixo, mulheres não sei o quê, mulheres não sei o quê. Cara, eu concordo, mulher moderna ocidental é um lixo, mas você sabe o que contribui pra ela achar o homem ocidental também um lixo, o homem hétero e tal, o cristão, branco, trabalhador, de direito, conservador? Sabe o que contribui pra elas acharem esse homem um lixo? Porque vocês são frouxos, bunda mole. Olha só. Só o fato de você desconfiar, ouvir falar que alguém falou mal de você, já te toca, já te fere de uma maneira tão forte que você pensa em processar o cara. Tô falando pro cara agora, e sem a menor intenção de criar briga aqui, eu tô falando sério. Você tem noção de que você suspeitar que recebeu uma crítica e a sua reação ser: eu vou te processar, retira o podcast do ar? Você tem noção que isso denota uma frouxidão absurda e demonstra sua incapacidade de receber crítica e demonstra que você se acha um cara muito importante, muito relevante para o mundo, tão relevante que não pode ser ofendido nem criticado por ninguém? Por que que você não... Tipo assim, alguém te falou que eu falei mal do cara. Por que o cara não veio ouvir o podcast? Porque se ele tivesse ouvido, ele ia ver que não foi pra ele, foi pra outra entrevista. Porque esse cara fez uma entrevista também com o Petri, mas não foi dele que eu falei, entendeu? Mas se tivesse sido, vamos hipoteticamente dizer aqui, se fosse a crítica fosse pra esse cara, por que ele não faz um podcast dele rebatendo tudo que eu falei contra ele? Porque eu não fiz crítica, tipo assim: ah, esse cara é um merda, esse cara é um filho da puta, esse cara é um lixo. Quer dizer, eu falei que ficou uma merda a entrevista e eu expus argumentos por que eu achei aquilo uma merda. Eu falei tintim por tintim. Por que o cara não grava um podcast dele rebatendo, provando que eu tô errado? Porque na real não existe prova. Porque eu vou continuar achando uma merda e ele provavelmente acha que ficou bom. Né? Então ele só vai falar por que ele acha que ficou bom, por que ele acha que eu tô errado. Ou simplesmente me manda tomar no cu, cara. É isso que homens fazem. Sabe, é falar: ah, merda é o seu podcast, você que é um merda, fala, cara, as coisas, seja homem, é só isso, cara, eu não exijo nada de ninguém, cara, eu só quero o seguinte: se você for fazer contato comigo, seja homem. Ai, ele falou mal de mim, eu vou te processar. Ah, cara, faça-me um favor, cara. É por isso, cara, esses caras de direita, eles não são homem. Aí vem o vídeo do cara: o homem é lixo, segundo a mulher moderna. É claro que é lixo. O homem atual recebe uma crítica e ameaça processar o cara, cara. Ai, vai tomar no cu, cara. Ai, meu Deus, eu tenho que me... Cadê, cara? Cadê? Puta, tá vendo? Tá vendo? Eu tirei dois cigarros, agora eu não tenho. Eu fumei um e agora o outro não tem mais. Eu vou ter que tirar outro, então vamos aqui, cara. Vamos. Sai do maço. Eu tô fumando cigarro paraguaio ainda. Manja cigarro paraguaio? Ele não tem aí na embalagem nenhuma advertência que faz mal, porque é obrigatório ter, então só aí já é contra a lei e já é proibido. É cigarro de contrabando mesmo. E a embalagem tá escrita em espanhol. Deixa eu ler aqui. Venta proibida a menores. Ingredientes básicos: mezcla de tabacos, azúcares, papel de cigarrillos, extractos vegetales y agentes de sabor. Made in Paraguai. Um oferecimento Blitz, porque fumar faz bem. Deixa eu ler aqui. Ah não, mas tem um avisozinho sim. Tem um avisozinho que faz mal, mas não tem na frente, sabe? Quer dizer, atrás, aquela foto grande com o negócio, não tem. E deveria ter, mas tem um avisozinho aqui. Fumar produz câncer e enfermedades respiratórias. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública e Bienestar Social. Ai, cara, que maravilhoso. Maravilhoso. Fabricado por Tabacalera Hernandarias S.A., Paraguai. Tá, propaganda feita. Quiser mandar um caminhão de maço de cigarro pra mim, pode mandar. Tô fumando, cara, tô fumando. Voltei a fumar. Você que me ouve por causa do Billcast de academia que você queimaram. Voltei a fumar. Enfia o pau no meu rabo se você não gostou, entendeu? Dá um tapa na minha cara. Manda uma bomba pra minha casa. Me mata. Contrata um assassino pra me matar, me dá uma facada. Ah, tô ficando cansado aqui. Aí vamos lá. Além desse cara que veio fazer esse comentário, que ia me processar caso minha crítica tivesse sido pra ele, veio um cara e comentou assim, me ameaçando. Tá procurando pra cabeça, Tiagão. Governador Valadares é pequeno e tu não aguenta nem um round sem chorar. É, eu acredito que essa expressão, tá procurando pra cabeça, eu nunca ouvi essa merda, deve ser alguma gíria de outro lugar do país. Mas deu pra entender pelo conteúdo do resto da frase, que é, tipo assim, você tá mexendo com quem não devia, você tá, sabe, você tá arrumando problema pra você. E ele falou que a minha cidade é pequena e eu não aguento nenhum round sem chorar. Ou seja, minha cidade é pequena, quer dizer que ele consegue me achar se ele quiser na minha cidade, entendeu? Entenderam? E aí eu, no maior espírito esportivo, achando que o cara tava só de sacanagem, botei, bora marcar aí, trouxa. E aí ele falou assim, como eu queria te trombar no jogo da URT, maluco, mas tu é bichona e fica aí escrevendo merda, se achando intelectual atrás do PC. Primeira coisa, que o cara é burro. Ele não se deu o trabalho de pesquisar no Google nem qual é o time de futebol da minha cidade. O RT é de Patos de Minas, se eu não me engano. É de Patos de Minas. Eu não sei de que cidade que é, mas é de uma cidade aqui de Minas que é longe da minha. O cara é maluco. E aí, infelizmente, ele deixou escapulir que ele não é da minha cidade, entendeu? Porque se ele falou, a cidade é pequena e eu, tipo assim, que ele vai me achar, que ele vai me bater, ele meio que deixou implícito que ele é da minha cidade. Só que quando ele falou que queria me trombar no jogo da URT, que é uma cidade, sei lá, 400 quilômetros da minha, ele deixou claro, ele deixou escapulir que ele não é da minha cidade, que era uma ameaça sem fundamento, entendeu? Que ele não ia cumprir. E aí ele já mandou em seguida. Aí, peraí, mas tu é bichona e fica aí escrevendo merda, se achando intelectual atrás do PC. Me achando intelectual, cara? Teve algum podcast que eu já fiz aqui que eu não falei que eu sou burro e eu sou ignorante, que eu reclamei da minha própria burrice, ri da minha própria burrice? Sabe, isso é o seu inconsciente deixando escapar que você me acha intelectual e você tem raiva de mim porque você me acha intelectual, você me acha inteligente. Isso te causa raiva e por isso que você me comentou falando que eu me acho intelectual atrás do PC. Não vem querer botar banca pra cima de mim que eu te arrebento aqui, seu merda. Te arrebento no sentido figurado e no sentido literal. Se eu estiver na minha frente, eu te arrebento. Eu te boto em coma, eu te deixo no hospital 6 meses, cara. Aí ele completou aqui. Se marcar e não for, eu vou provar pros teus fãs quem você é. Olha o ego desse cara, cara. Provar pros meus fãs. Primeiro, eu nem tenho fã, cara. Tem uns caras que me ouvem só, que me acham engraçado. Todos os caras têm pena de mim. Os caras me acham um coitado, merda. Que falam umas besteiras que às vezes é legal de ouvir. É só isso, não tem fã. Provar pros teus fãs quem é. Aí você vira o rei do mundo. Aí você ganha um título de presidente. Vou provar pros teus... Como se provar pros meus fãs que eu sou um merda fosse resolver... E aí? Aí vamos supor que a gente marca, eu não vou. Aí você prova pros meus fãs quem eu sou. Aí a minha máscara cai. Olha o ego desse cara, olha como é que a visão de mundo desse cara. Esse cara é um merda. Aí eu botei, o RT não é daqui, bicho burro do caralho. O cara não consegue nem procurar no Google, abre aspas, time de futebol de Governador Valadares, fecha aspas, pra fazer a brincadeirinha dele direito. PQP, já deu pra ver que não mora aqui, que pena. Aí ele botou, não moro, mas estou sempre indo aí fazer bico de segurança na boate, otário. Quer dizer, mais uma tentativa dele, ele procurou no Google, né, pontos, né, culturais de Governador Valadares, e aí apareceu boate. E aí ele usou isso como um jeito de me convencer de que ele vem realmente aqui pra minha cidade. Só que ele não percebeu, porque ele é burro, porque ele deixou claro isso. Que foi só uma pesquisa que ele fez no Google rapidinho e viu que tinha uma boate com esse nome. E aí ele usou isso como um jeito de provar pra mim que ele realmente frequenta a minha cidade. Isso ficou mais claro ainda que ele não é daqui de perto, que ele não vai vir, não vai fazer nada comigo. Aí eu botei, entre aspas, boate... E fecha aspas. O cara procurando na internet lugares da cidade pra tentar me convencer de que ele é daqui mesmo. Aí eu botei, tá bom então, bicho, tô te aguardando pra me bater, chega de conversa. Aí ele se revelou, ele realmente admitiu que não era daqui, não tinha nada a ver com a minha cidade, não é daqui de perto, não vai fazer nada comigo porque é um frouxo. Aí ele botou, quem atacar o canal fulano de tal, não vou falar o nome, mas é o canal do cara que falou que ia me processar. Quem atacar o canal tal não vai ter paz, cuzão. Tu não tem o direito de caluniar o cara. O Petri deu entrevista porque quis. Tá bom, o Petri deu entrevista porque quis. Eu não tenho direito de caluniar o cara. Eu tenho direito de comentar o que eu achei de qualquer entrevista no meu podcast. Eu não fui no podcast dele, igual ele veio no meu, falar que ia me processar. Eu não fui lá falar que é uma merda. Eu postei no meu podcast, no meu microfone, falando o que eu acho, para as pessoas que me ouvem. Isso eu tenho, é lógico que eu tenho direito de fazer, o burro, o animal. Aí ele botou, cara, tu é tão baixo que quer crescer atacando o canal do cara. Ridícula a sua atitude. É a primeira coisa, se eu fosse querer crescer, como eu quero crescer, e se eu puder crescer atacando alguém, eu vou fazer, porque todo mundo faz isso, cara. Qual é o problema de fazer isso? Tá bom, eu sou tão baixo, eu sou baixo. Se eu pudesse fazer isso com algum canal grande, eu faria. Mas o canal desse cara... tem menos inscrito que o meu, e é outro público. O cara fala de política, o cara leva a sério o que ele faz, o conteúdo que ele faz, entendeu? Como é que eu ia querer crescer em cima de um cara que tem menos inscrito que o meu canal, cara? Não tô falando isso, não tô diminuindo o cara dizendo que ele tem menos inscrito que o meu, por isso ele é o meu, não tô dizendo isso. Eu tô sendo, como sempre, eu tô tentando ser objetivo aqui. Qual é a vantagem que eu teria em querer crescer em cima de um cara que tem menos inscritos do que eu? Pra ganhar 5 inscritos? Pra ganhar 10 inscritos? Cara, eu tô cagando e andando, cara. Aí eu não tive nem paciência mais de discutir pelo YouTube. Eu não devia ter nem respondido nem a primeira vez. Eu fui idiota de ter respondido esse bicho da primeira vez. E aí as minhas forças acabaram, porque eu vi que ele é incapaz de entender qualquer coisa. Ele é, sabe, o cara defende, bicho, o cara defendendo um cara de, sei lá, cara, minha mente não funciona assim, entendeu? E aí eu falei, e aí o último comentário que eu fiz foi, PQP, é por isso que eu defendo a eugenia, que bicho burro do caralho. Aí ele foi e ainda comentou ainda, cagando e andando, tu se acha inteligente e tá fica caçando tretinha com outros canais, caçando tretinha onde, cara? Tá, aí ele botou, eu é quem sou burro ou tu que é incapaz de crescer sem copiar o Petri e sem ficar criando polêmica. Respeite o canal do cara, seu cuzão, tu não é nem metade do que ele é. Se eu sou incapaz de crescer sem copiar o Petri e sem ficar criando polêmica, como que o meu canal cresceu mais do que o canal do cara que você tá defendendo, sendo que ele não cria tretinha? Se eu cresço imitando o Petri e criando tretinha com outros canais, é sinal que funciona. Porque o cara que você tá defendendo não cria tretinha e o meu canal é maior que o dele. Então como que eu sou incapaz de crescer fazendo isso? Eu sou capaz de crescer fazendo isso. Não que eu tenha feito, mas se eu tivesse feito, é sinal que estaria dando certo. Aí o cara, tu não é nem metade do que ele é. Tá bom, cara, não sou. Eu sou um merda, sou um décimo do que ele é. Beleza? Tá feliz? Isso não muda nada pra mim, cara. A minha mente não funciona assim. Ele é metade do que ele é. Esse aqui é o dobro do que ele é. Ele é melhor. Ele copia o Petri. É esse tipo de incompatibilidade que eu tenho com esses caras. Entendeu? E outra coisa. Primeiro ele fala que minha cidade é pequena. Sua cidade é pequena, hein? Você não aguenta um round, não sei o quê. Dando a entender que ele, se ele quiser fazer os esforços dele lá pra me achar, ele consegue me achar, entendeu? Foi isso que ele quis dar a entender. Quando você fala, sua cidade é pequena, hein? Quer dizer, eu consigo te achar, hein? Entendeu? E depois ele pede pra marcar um lugar comigo. Porra, decide. A minha cidade é pequena ou você quer marcar comigo? Porque se você precisa marcar comigo pra me achar e pra poder me bater, a minha cidade não é pequena. É sinal que você não consegue me achar por si só. Então, ou você me ameaça dizendo que minha cidade é pequena, pra eu ficar com medo de você me achar algum dia, ou você pede pra marcar comigo, cara. Chega, né? Chega dessa merda. Mas é isso aí, cara. É isso aí. Os caras de direita são loser, são frouxo. A burrice não me incomoda. Eles são burros também, mas a burrice não me incomoda, porque eu sou burro também. Dá pra tirar coisas legais da burrice. Quando você sabe que você é burro e você ri das burrices que você fala depois que você fala, você consegue tirar alguma coisa disso. Você consegue perceber a sua ignorância, você consegue evoluir a partir disso. Mas quando você é burro e não sabe, você se leva a sério, ó, eu vou te processar se você tiver criticado o meu canal. Quando você faz isso, você se limita, cara, a ser sempre o mesmo cara que você tá sendo agora. É que o meu cérebro não funciona dessa maneira, cara. Eu vou te processar porque você me criticou. Você me criticou, ótimo. Mais audiência pra mim, eu te mando tomar no cu. Eu falo que eu vou dar na sua cara se eu te ver na rua. É lógico que eu não vou dar, cara. Quando eu falo essas coisas aqui, eu não vou bater na pessoa. Eu não sei aonde a pessoa mora, nunca vou ver essa pessoa na minha vida, provavelmente. E mesmo se o cara quis falar, ah, então vem aqui, me bate. Então, é óbvio que eu não vou sair da minha casa, do meu conforto, da minha rotina. Viajar pra um lugar que um cara mora, que eu nem conheço, cara. Que eu só vi coisas pela internet dele pra meter minha mão na cara dele. Qual o sentido? Eu não vou fazer isso. Eu falo isso porque eu acho engraçado, cara. Um cara ignorante ameaçando o outro de porrada. Não seja esses caras, cara. Não seja um cara que precisa defender alguém. Defenda você mesmo. Eu fico pensando, cara, o que que passa na cabeça desse cara pra ele defender o canal desse cara com unhas e dentes, assim, de maneira tão intensa? É a necessidade de seguir alguém, cara? Às vezes esses caras são ateus, ou esses caras são contra grupinho de feministas. Vocês estão fazendo a mesma coisa, cara. Se você for ateu, você tá fazendo a mesma coisa que um cristão se juntando num grupinho pra poder, sabe, confirmar o viés que você tem na sua cabeça. Pra ajudar você depende de outras pessoas. Outro ponto que a minha cabeça não funciona da mesma maneira que esses caras. Eu não preciso estar num grupo. Pelo contrário, cara, quando eu tô num grupo, eu me sinto pior. Eu preciso estar sozinho. Eu preciso caminhar sozinho pra sentir que eu tô fazendo alguma coisa por mim mesmo. Eu não tenho esse comportamento de bando que esses caras têm. Sempre precisa fazer parte de um bando, cara. Eu realmente tentei entender o que que passa na cabeça desse cara pra ele ter a necessidade de defender um cara tão veementemente assim. Se eu visse um canal que eu gosto sendo criticado, eu ia falar, tá bom, foda-se, acho que o cara quis criticar, porque a ideia que esse cara fala no canal dele não faz sentido pra esse cara, por isso que ele criticou, e ele criticou, acabou, foi só meia dúzia de palavras num site que vai ficar lá e não vai mudar nada. Eu não preciso ir lá e escrever mais meia dúzia de palavras, oh, você está errado. Você não tem o direito. Realmente, cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. A única conclusão que eu consigo tirar é que esses caras são frouxo e bunda mole. Tá bom? Então tá, cara. Então tá. É isso aí, cara. É isso aí. Chega, vou ler e-mail aqui agora. Primeiro e-mail. E aí, Thiago, tranquilo. Sou seu ouvinte desde que ouvi o primeiro Beercast. Desde então, tenho acompanhado semanalmente e escutado alguns podcasts antigos. O meu favorito até agora é o 16. Me ajudou muito a identificar os erros que cometo ao lidar com mulheres. Pra quem não sabe, o podcast 16 foi um especial sobre a mente feminina que eu fiz. Nenhuma ideia daquele podcast é minha, cara. Eu só peguei as ideias de um livro, de livros do Nessahan Alita e interpretei do meu jeito e falei com as minhas palavras. Quem quiser ouvir, tá lá, cara. Quem achar que eu sou um mangina, né? Esses caras que dá real, que provavelmente eu vou arrumar uma briga com esses caras falando o que eu falei aqui hoje. Eu não quero arrumar uma briga com vocês, cara. Ouve o podcast 16, eu concordo com vocês. Eu só não concordo com o comportamento e a maneira como vocês falam. A maneira como vocês já se acham prontos pro mundo. Sabe, é igual essa entrevista que eu vi do Petri, do cara, que não é o cara que me ameaçou de processo, é outra entrevista. Você consegue ver nas palavras do cara, no jeito de falar, que ele acha que ele já tá pronto pro mundo, que ele já descobriu tudo de errado do mundo, ele já sabe julgar tudo, ele já sabe o que tem de errado com cada coisa, o que tem de certo com cada coisa. Quando você faz isso, cara, você fecha a sua cabeça. Se você acha que tudo que você pensa já é o que tá certo pra sempre, você nunca vai melhorar daquilo. Só que o problema é que você não vai perceber que tá ruim. Você vai achar que tá bom, não, o que eu sei aqui é o que tá bom. Mas o resto do mundo vai ver que tá uma merda e vai falar, cara. E aí você não vai entender por que, que você tá sendo criticado. Eu, com o meu jeito de pensar, eu posso fazer a merda que for e pode ficar a qualidade pior que for. Mas eu vou entender quando uma pessoa critica porque eu tô aberto a essas coisas. Eu consigo entender que tá ruim, entendeu? Eu não acho que o que eu tenho na minha cabeça atualmente é o que eu preciso ter pro resto da vida. Eu sei que tá uma merda, mas saber que tá uma merda me permite melhorar, entendeu? Tá, continuando o e-mail. Sou um sujeito que procura ser justo, não consigo fazer o mal, não consigo pensar o mal. Se faço qualquer coisa que seja ruim, fico com a consciência extremamente pesada. Isso, a princípio, parece algo bom, porém, penso que toda essa minha suposta bondade é, na verdade, reflexo de eu ser frouxo. Pode ser. Percebo isso na forma como eu reajo diante das situações. Se eu estou em qualquer situação de tensão, eu começo a tremer como alguém que tem Parkinson. Fui ficar com uma garota e ela chegou a perguntar se dava pra eu parar de tremer. Patético. Não sou eu que estou dizendo patético, ele escreveu o patético. Se um cara tromba em mim ou me provoca aumentando o tom de voz ou me olhando nos olhos, fico intimidado e minha tendência é não fazer nada. Normal, cara, a natureza é assim. Só que você tem que vencer isso. O software que já vem instalado no seu sistema é o software de ficar parado, de reagir assim, se rendendo, ficando parado, ficando com medo, tremendo. Isso é o standard, isso é o que já vem junto com a máquina, entendeu? Você que tem que correr atrás de outro, instalar outra coisa aí, cara. Atualizar esse software, melhorar ele. Porque se você continuar, você vai continuar sempre com o que vem já, o básico que vem. É igual esses animais, você sabia que tem uns animais, não sei que animal que é, cara. É um tipo uns cabrito, umas cabras, sei lá. Que quando chega um predador pra matar ele, que ameaça ele muito, ele trava o corpo todo e cai. Todos os músculos do corpo dele que travam e ele simplesmente cai e fica parado. Ele meio que finge de morto, ele cai, é a única reação que ele sabe. Ele não sabe virar e atacar o bicho. Ou correr, ou tentar fazer alguma coisa, cara. Tá, continuando. Não sou viado e nem tenho jeito de viado, mas tenho essa viadagem na minha personalidade, como se eu fosse castrado, como se eu não tivesse aquela força típica dos homens. Pra mim, isso é desesperador. Às vezes, desejo ser um homem mau, como muitas vezes eu vejo perversidade no que você diz. Mas pelo menos você tem força moral, você não abaixa a guarda, você não deixa por menos, você sente raiva. Já eu sou um bobão sorridente, um cordeirinho. Tá vendo? Eu nem sabia que você ia falar cordeirinho e eu já dei o exemplo desses cordeirinhos que cai duro quando vem alguma ameaça pra eles. Ser da maneira como sou impossibilita qualquer relação sexual com mulheres. As mulheres desejam um homem forte, alguém que produza fortes emoções e resultados, um déspota esclarecido. Estou tentando o No Wanks, fazendo academia, terminando minha carteira, me esforçando para adquirir o hábito de ler todos os dias. Até banho gelado estou tomando. Ótimo! Pretendo fazer o curso da PM e já estou preparando o material. Vou começar a correr domingo de manhã e a fazer barras para me preparar para o teste. Ótimo também! Eu queria ser policial quando era mais novo. Mas nenhuma dessas tentativas de desenvolvimento pessoal solucionará o meu principal problema. Claro que solucionarão, cara. Gostaria de saber a sua opinião. Bom, já falei várias coisas da minha opinião aqui durante a leitura do seu e-mail. Mas assim, cara, fazer essas coisas que você está fazendo vão te ajudar a solucionar o principal problema. Outra coisa que vai ajudar a solucionar o seu principal problema. Mantenha isso na cabeça. Essa ideia de que você precisa fazer algo nesses momentos de tensão. Quando alguém te ameaça, quando alguém te olha no olho, te olha fixo. Testa você mesmo, cara. Usa o seu corpo como um laboratório. Um tubo de ensaio de um cientista. Usa você mesmo, porque você é a única... Você só pode fazer testes e ver o resultado em você mesmo. Você pode testar várias coisas, mas você não vai poder sentir o resultado na pele, entendeu? Usa você mesmo como a sua própria experiência científica. Quando você for conversar com uma mulher, a partir de agora, fica com isso na cabeça. Que você vai testar quantos segundos você consegue conversar com ela olhando no olho dela, sem desviar o olhar. Aliás, brinca, faz um jogo com você mesmo. Só que você não vai falar isso pra ela, o burro. Você vai jogar contra você mesmo, a sua mente. Conversar com uma mulher qualquer que você conversa no seu dia a dia. E brincar de quem desvia o olhar primeiro perde. Só que você não vai contar isso pra ela. Você simplesmente vai conversar com ela normal, só que você vai encarar ela, olhar ela no olho. E enquanto ela não desviar o olhar, você não vai desviar o olhar. Isso vale pra qualquer um que tá me ouvindo e tem dificuldade com isso, cara. Não precisa ser mulher também, pode ser qualquer cara, seu professor, ou seu chefe, ou qualquer pessoa que você não fique confortável na presença dela. Deixa eu acender mais uma merda aqui, cara. 3 cigarros por podcast, tá bom? Só falta mais 2 pra acabar o meu maço. Que merda. Espera aí, espera aí. Caralho, cara. Puta que pariu. Acendeu. E, se bobear, dou uma editada nessa parte, fica muito tempo aqui de vazio comigo acendendo cigarro. Ou será que vocês gostam disso? É uma pausa pra sua mente. A sua mente ouve tanta merda, aí tem tipo 5 segundos de pausa, que a sua mente dá uma respirada e fala, beleza, pode vir mais merda. Tá, acho que eu vou deixar. Foda-se. Então é isso, cara. Faça esses jogos com você mesmo. Sabe, cara, você só vai viver... Eu não tô... Sabe esses discursos motivacional? Ah, você só vive uma vez, faça o que você quer. Ah, isso é muito brega, isso é muito clichê pra caralho, mas é... O que eu tenho pra te falar é basicamente isso, cara. É... Por que que você tá levando tão a sério e calculando tanto as consequências? Nenhuma consequência é tão ruim, cara. A única consequência realmente ruim nessa vida é fazer uma merda tão grande que te deixe, que te leve pra prisão por 30 anos. Ficar numa prisão 30 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano que seja, é uma merda. Eu nunca fui preso, mas eu tenho certeza que é uma tortura, cara. Ainda mais pelo tipo de gente que você vai encontrar lá. De resto, cara, não existe consequência tão ruim que não vale a pena tentar a sorte. Se algum cara te faltou com respeito, não que respeito seja uma coisa importante também, cara, mas se você simplesmente sentiu um ar de hostilidade de uma pessoa para contigo, por que não mandá-la tomar no cu, ir pra puta que pariu, chamá-la pra pular no seu peito? Entendeu, cara? Esse tipo de coisa que eu falo aqui não é nem dica, é uma coisa que pra mim vem naturalmente, naturalmente eu raciocino. Se você tirar todas as merdas da sua cabeça, pelo menos tentar tirar todas as viadagens, as frouxidão da sua cabeça, e ser uma pessoa objetiva, você vai começar a se perguntar por que não. Sabe, alguém fez uma piada comigo que eu não gostei, faz outra de volta. Ah, e você que é gordo? Eu hoje em dia eu falo essas coisas, cara. E eu vou te falar, a sensação é muito boa. É uma sensação de liberdade que você é dono da situação, entendeu? Você não é refém de nada mais. Você pode continuar sendo um merda, um perdedor, não ter emprego, ou ganhar mal, ou ser burro, ou não pegar ninguém. Mas isso não vai te afetar mais, você vai ser dono do seu nariz. Você vai ser, qualquer situação que pintar na sua frente, você vai saber como lidar, cara. É só tirar esse senso de consequência que é enfiado na nossa cabeça. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, siga as regras. Não. É só tirar isso da sua cabeça. Será que eu tô criando um monte de psicopata no meu podcast? Não é isso que eu tô dizendo, pra sair batendo em todo mundo na rua, cara. Mas é só estar preparado mentalmente pra qualquer situação ruim, adversa. E é através do humor, cara. É através da graça que você consegue resolver essas coisas. Eu consigo desconcertar qualquer feminista. E já aconteceu várias vezes, pessoalmente. De eu conseguir desconcertar a feminista que tá, sei lá, me afrontando, me desafiando, assim, entre aspas, pra um embate, né, ideológico, só com risada. Você olha pra pessoa, sabe quando você vê uma criança fazendo uma pirraça e você... É óbvio que você não vai discutir com uma criança, porque ela é uma criança. Ela não tem capacidade de te entender. Então o que você faz? Você dá uma risadinha, ah, que fofo, e passa a mão na cabeça dela. Se você fizer isso com uma pessoa adulta, e principalmente com uma feminista, o que ela mais tem medo é de ser considerada uma criança cuja opinião não é importante. A coisa que ela mais tem raiva. Ela quer ser tratada como uma adulta, uma mulher independente, uma mulher forte. Então se você tratar ela assim, cara, como uma pessoa que é tão inferior, insignificante, que não vale nem a pena você discutir, só rir e falar, ai, que bonitinha a opinião dela, olha só. Você vai se sentir muito melhor, ela vai ficar puta, e você não vai precisar gastar palavra, pensar em argumentos, você não vai ter que argumentar com uma pessoa que você sabe que não vai mudar de opinião por causa da sua opinião. Beleza, cara, é isso que eu tenho pra te dizer. É, um abraço, até mais. Próximo e-mail. Fala, Thiago, tudo bom? Resolvi mandar esse e-mail porque não tenho com quem conversar. Bom, tenho 20 anos e desde os 9 eu não costumava sair de casa. Isso porque minha autoestima foi destruída de todas as maneiras possíveis na escola, o famoso bullying. Sendo assim, me esquivei do caminho do gado, já que não cresci no mesmo ambiente. Por passar tanto tempo em casa, fiz amizade com pessoas de fora, pela internet, e acabei conhecendo muita gente ao longo desse tempo. Até que no ano passado conheci uma garota e a gente se gostava tinha uma simetria interessante. Começamos a namorar virtualmente. Ai, meu Deus. E depois de uns meses, já estava tudo certo para que eu a visitasse. Meu Deus. Os nossos pais sabiam e concordavam com o namoro, visto que ela era uma garota inteligente e bonita. Não leia esse parêntese, apesar de ser nordestina. Já li, cara. Já li. Se mandar, eu leio, cara. Se não quisesse que eu lesse o parêntese, era só não mandar. Enfim, estava tudo certo. As coisas iam bem. Mas só dando um adendo aqui, cara. Tem nada errado em ser nordestino. A única coisa que me incomoda é o sotaque, mas é porque... Por que que me incomoda? Eu vou tentar explicar de maneira racional e objetiva aqui. O ser humano tende a se fechar em bolhas, em ter justamente esse comportamento de bando, que é o que dá a sensação de pertencimento, entendeu? As pessoas que são meio fracas de personalidade, pra não dizer de alma, porque tem gente que não acredita em alma, uma dessas características é se sentir bem, se sentir pertencendo a algo, sabendo que você não é outra coisa. Vamos supor, por que que um cara acha... O que que constrói todo o pensamento de um cara que é paulista, por exemplo, e que acha o máximo ser paulista? Porque ele não é carioca, ele não tem um sotaque de carioca, ele não é um malandro desonesto como ele acha que todo carioca é. Porque ele não tem um sotaque do Nordeste. Então, entendeu? A identidade de uma pessoa é criada a partir das coisas que ela sabe que ela não é e que ela tem orgulho de não ser. Então, eu, mesmo sendo uma pessoa que sabe disso e que luta contra esse comportamento de bando, eu tenho isso dentro de mim. Então, eu, ouvindo na minha vida inteira só sotaque de gente de Minas Gerais, quando eu ouço um sotaque de fora, eu automaticamente vou ter uma repulsa por esse sotaque, que é incontrolável dentro de mim, justamente porque é uma coisa diferente, que vem de fora. Então, isso é o meu cérebro de primata imundo, imbecil, tentando criar uma identidade pra mim. E tá me dizendo que é feio esse sotaque de outro lugar, porque o legal é o daqui. A gente tende a tentar valorizar de qualquer maneira aquilo que a gente pertence, entendeu? Mas não tem nada errado em ser nordestino. Como assim uma garota inteligente e bonita, apesar de ser nordestina? Isso não tem nada a ver, cara. Pode parecer que eu... Às vezes eu falo os negócios, pode parecer que eu sou preconceituoso, que eu sou racista, mas não sou mesmo, cara. Tá, continuando. Enfim, estava tudo certo, as coisas iam bem, apesar de ter uma briga ou outra, como todo casal. Porém, toda vez que brigávamos, tinha a interferência de uma amiga puta dela. Cara, vou te dizer, eu nem li ainda o que você vai dizer e eu já tô te dizendo. Interferência de amiga puta, por si só, não faz nada. Se a sua mulher fez alguma coisa, é porque ela quis. Independente de ter interferência de amiga puta ou não. A interferência ajuda, mas já tem que ter a vontade dentro da sua namorada de fazer a merda. Ok? Então, continuando. Aquela amiga que toda mulher tem, que influencia, encoraja e essas coisas. Bom, no final do relacionamento, faltava um mês pra eu visitar ela. Eu já tinha o dinheiro das passagens, já havia olhado um albergue. Puta, olha que situação horrível, cara. O cara tem que juntar dinheiro pra comprar passagem de ônibus ou de avião. Aí tem que olhar albergue pra ficar uns puta muquifo. Por causa de... vontade de fuder, cara. Por causa de coisa... que cachorro faz na rua. Ai, que tristeza, cara, que me dá de ler essas coisas. Uma vontade de me matar só de ler essas merda. Tá, e só estava esperando as férias do meu curso. Nós brigamos e, como sempre, a amiga puta estava lá. Até que essa amiga puta começou a arrastar ela pros barzinhos. Ah, é, porque a sua namorada não queria ir. Ela só foi porque a amiga arrastou, tá. Da cidade delas e à noite, e obviamente eu não aceitei. Acabei dizendo pra ela o que eu achava da amiga dela e que se ela quisesse ser esse tipo de gente, que fosse longe de mim. E assim foi. Nos separamos. É sinal que ela dava muito mais importância pra vida à noite, pra sair pra bar, pra amiga puta, do que pra você. Senão vocês não tinham se separado. Nos separamos, ela começou uma jornada sendo puta junto com a amiga. E eu, por estar mal pra caralho, comecei a beber muito. Ai, meu Deus, tá. Era quase uma garrafa de vodka por semana. Uma garrafa de vodka por semana? Que amador de merda que é você. Achei que seria uma garrafa de vodka por dia. Aí eu ia te respeitar como um grande cachaceiro. Mesmo que ser um cachaceiro seja uma merda, eu ia te respeitar por ser um grande cachaceiro. Cara, o melhor de cada coisa eu respeito. Ser cachaceiro é ruim? É. O melhor cachaceiro do mundo eu respeito. Que se você bebe uma garrafa de vodka por dia, eu te respeito, cara. Fumar crack é ruim? É, faz mal. O maior cracudo desse mundo, o cara fuma um carrinho de mão, cheio de crack. O cara fuma um quilo de crack por dia, eu te respeito. Porque você consegue fumar isso e continuar vivo. É igual o Charlie Sheen, cara. O cara é um lixo de ser humano. O cara tem AIDS, comia homem, dava o rabo, comia prostituta, pegou AIDS. usava droga, usava crack, mas ele faz isso tudo num ritmo tão louco que não tem como você não respeitar o cara. Ele faz isso porque ele tá no mundo moderno, mas imagina esse cara em 1500. Ele ia ser um desses caras loucos, selvagem, que entrou numa caravela pra descobrir o mundo, sem saber se a caravela ia quebrar, e sabendo que ele tinha 90% de chance de morrer e não descobrir, e ser completamente esquecido pelo mundo, e mesmo assim ele tocou foda-se e foi. Entendeu? Eu consigo ver essa selvageria como algo positivo. Ok? Então, beber uma garrafa de vodka por semana... um bebê faz isso. Depois de 2 meses nesse ritmo, fiquei sabendo que um amigo dela, da internet, havia a visitado e que os dois tinham ficado. E você dizendo, ah, ela é uma menina inteligente, é uma menina legal, nós tínhamos uma simetria. Não tem simetria, cara. A simetria foi a sua cabeça que criou. Ela não existe na realidade. No mundo real, não existe. Simetria. Tá bom. Nesse momento, cortei a minha relação com todas as pessoas que eu conhecia na internet e passei a sair com os primos meus. Menos mal. Já é um início, já é uma melhora. Meses se passaram e há umas 2 semanas, a mãe dela, que ainda tem contato com a minha mãe, disse que ela estava internada com uma febre de 42 graus. E durante essa febre, ela alucinava e chamava pelo meu nome. Caralho, 42 graus, cara? É uma puta febre. A minha mãe me contou isso e a princípio eu não liguei. Desejei que fosse AIDS. Mas acabei indo falar com ela, ai meu Deus, pra ver se estava tudo bem. Conversamos bastante, sem ressentimentos nenhum, e tinha até um clima legal. Não existia clima legal. O clima legal foi criado pela sua cabeça carente, com vontade de cruzar e ter filhotes. Voltamos a nos seguir no Instagram, não havia raiva alguma. Até que, é lógico que não havia raiva alguma, ela só fez merda contra você, não tem motivo pra ela ter raiva de você. É lógico que ela não tem raiva. Você não ter raiva dela que é um problema. Tá. Até que vi uma das stories dela, e era umas 3 ou 4 da manhã, ela tava voltando de alguma festa e tinha uma daquelas figurinhas de um demoninho, dando a entender que ela foi puta nessa festa. Bloqueei ela e não pretendo desbloquear nem que ela tenha um câncer na língua e o meu pau seja a única cura do mundo. Contei isso porque, como eu disse lá em cima, eu não tenho com quem conversar e como eu ouço bastante os podcasts, a sua opinião sobre isso me interessa. Abraços, cara. Tá aí, tudo que eu já tinha pra falar eu já falei. Abraço, boa sorte. Manda um e-mail aí depois, o que resolveu, qual o fim da história. Tá bom? Tá, próximo e-mail. Toco violão desde pequeno e curto muito isso. Tenho 18 anos, todo mundo diz que eu toco bem pra porra. Criei um projetinho de composição de música, rap, vendável com meu amigo. Não gosto desse estilo, então para de fazer. É a primeira coisa que eu te falo, porque não vai dar certo. Mas só continuo pra não atrofiar a parte musical do meu cérebro. Cara, não atrofie a parte musical do seu cérebro fazendo algo que você gosta. Se vai ser vendável ou não, vai depender do quão verdadeiro aquilo é e de quanto da sua alma tem naquele projeto. Aí vai ser vendável porque as pessoas vão gostar e vão se relacionar bem com aquilo, cara. É igual o Petri, por que o podcast dele ficou grande, virou um dos top 10 do país? Se antes dele criar o podcast dele, alguém falasse pra ele, quer dizer, ele falasse pra alguém, ah, cara, eu tô pensando em criar um podcast onde eu falo sobre depressão, sobre niilismo, sobre minha vida ser uma merda, mando as pessoas tomar no cu, falo só ignorância e preconceito. Se ele falasse isso pra alguém que entende de podcast, o cara ia falar, cara, isso não é vendável. Faz um podcast sobre cultura nerd, sobre filme, sobre não sei o quê. Aí que não ia ser vendável, porque ele não ia fazer com verdade. Ele fez um negócio que a princípio não é vendável, que não é atraente, mas como tem tanta verdade ali e vontade de fazer, uma coisa que ele sente de verdade, virou vendável, porque as pessoas veem e percebem que aquilo é verdade que o cara tá falando, que é realmente aquilo que o cara sente. Mas só continuo pra não atrofiar a parte musical do meu cérebro. E claro, seguindo a máxima do vai lá e faz, Petriano. Pulei do ensino médio a uma faculdade pública, aos 17, pra merda de um curso de letras. Peguei lá a reputação de falar / escrever bem sobre filosofia e literatura, num lixo de lugar, no meio de esquerdosos / sub-raças. Passados 2 semestres, matei umas cadeiras da facu lixo para poder agregar um curso técnico de radiologia. O que é radiologia? É para fazer radioterapia, coisa de raio-x? É isso? Aqui também fiz fama na turma por fazer de cabeça esquemas explicativos de anatomia / fisiologia e falar bem. Sofro de uma insuflação crônica do ego, bicho. Minha vontade é de largar de vez o curso esquerdoso. Então você está dizendo que, tipo assim, as pessoas te elogiarem faz você se achar foda, então é essa insuflação crônica do ego que você quis dizer. Então tá. Porém, além de perder a chance de ganhar um diploma grátis de graduação, posso perder uma mulher que eu não vou achar igual em nenhum outro lugar. Meu amigo, confie em mim, você vai achar mulher igual em qualquer outro lugar. É a sua mente que tá te dizendo, não, cara, não se desfaz dessa, fica com essa, transa com essa, tenha filhos com essa, fique com essa. E ele que tá te fazendo ter essa ideia que você não vai achar igual em outro lugar. Você vai, toda mulher é igual, cara. Ah, tá bom. De quem eu sou amigo íntimo desde o começo das aulas, há um ano, e com quem comecei a namorar há pouco. Mesmo se eu achar outra mulher igual a ela, a buceta dela vai provavelmente fechar. Ninguém dá pra terraplanistas. Ah, se essa deu, por que outra não vai dar? Agora, soma isso ao fato de me enxotarem por me acharem mais do que o suficiente em tudo. Se eu toco, falo e escrevo bem e ainda tenho a voz bonita, pra onde eu vou então, caralho? Entrar pra uma engenharia, pra uma medicina, pra depois me matar de desgosto? Dá uma luz aí, cara. Amém. Sei lá, bicho. Faz o que você quer, cara. Faz o que você quer. Você quer fazer esse negócio de rap, mesmo sem gostar? Faça. Porque é vendável. Você quer ficar com essa mulher? Fique. Você quer se formar? Você quer sair? Cara, faz o que você quiser, bicho. O que o seu cérebro diz pra você fazer, cara? Só que assim, você tem que ouvir o que seu cérebro diz, tirando a influência do cara frouxo que tem dentro de você, que vai tomar as atitudes erradas e as decisões erradas. Eu não sei como explicar isso, porque eu não faço a menor ideia. Por que vocês acham que eu tenho a resposta pra alguma coisa? Eu sou um grande de um burro, não consigo resolver nada da minha vida. Não é a sua que eu vou conseguir, mas é... Tá bom, eu acho que durante o e-mail eu já fui falando as coisas que eu acho. Faz aonde você acha que você vai se dar bem. Faz o que você acha que você vai fazer com verdade. Ok? Abraço. Próximo e-mail e último. Esse podcast vai ser só pouco tempo mesmo. Foda-se. Pouco tempo não, tem mais de uma hora já. Não enche meu saco. E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Cara, eu costumo escutar o seu podcast e o do Petri há um tempo e tento me desenvolver junto com vocês. Porém, tudo que eu venho conquistando parece não fazer mais sentido graças a um cálculo completamente ignorante que fiz. Bom, passamos 8 horas por dia dormindo, 8 horas trabalhando e sobra 8 horas para fazer o que quiser. Como eu tenho plena certeza que não vou casar, ter filhos... Você não tem certeza, cara. Provavelmente você vai casar, inclusive. As pessoas que casam... A maioria dessas pessoas... Não achava que ia casar quando era jovem. Entendeu? Você não sabe nada da sua vida no futuro. Mesmo que você ache que você sabe. Que não vou casar, ter filhos, essas bobagens... Imagino que dê pra viver com R$1.000 de salário. Dá. Numa merda, dá. Já que vai ser só um cara com R$1.000 pra gastar durante um terço do mês. Esse pensamento está me fazendo desistir de tudo que eu venho criando e conquistando. Estou lutando contra isso, mas fica cada vez mais forte. Porque para ter um emprego que você ganha R$1.000 por mês, não precisa ter qualificação alguma. Então é só ficar parado em casa e depois, quando as coisas apertarem, mandar um currículo para algum supermercado e deu. Eu quero voltar a ter ânimo, não quero ficar preso nesse quarto por mais uns anos. Quero evoluir também. Cara, o seu raciocínio, pra mim, é um pouco contraditório. Porque, veja bem, se R$1.000 pra você já dá pra viver bem, já dá pra viver, tipo, normal, com conforto, sei lá, comendo, ter um teto, vivendo, sem passar fome, e é isso que você quer, por que te incomoda essa ideia? Você tinha que estar feliz, né? De, puta, achei a minha vida. Eu só preciso de R$1.000 por mês, porque eu sei que com R$1.000 por mês eu consigo viver. Não vou passar fome, não vou ficar sem teto, vou conseguir viver normal. E não vou precisar me graduar, não vou precisar fazer nada, não vou precisar evoluir. Então você tinha que estar feliz, cara. Puta, achei a solução pra minha vida, ganhar R$1.000 por mês. Se você, com essa ideia, você se sente incomodado, é porque você não concorda inteiramente com ela. Você não acha que R$1.000 vai resolver a sua vida. Você queria, no fundo, que R$1.000 pudesse ser alguma coisa que traga, sabe, estabilidade pra sua vida. Você até concorda com isso em parte. Mas outra parte de você sabe que não é assim que funciona. Porque uma parte sua não quer ter a preocupação de se graduar, de fazer uma faculdade, de ficar anos e anos estudando a merda de faculdade. Mas a outra parte acha que você consegue viver com R$1.000. Só que essa outra parte que sabe do que você precisa fazer uma graduação, é esse conflito entre essas duas ideias que tá te dando esse incômodo, essa sensação de incômodo. Então, bicho, larga a mão, R$1.000 não dá pra nada, cara. E não é só 8 horas que você vai gastar, nas 8 horas livres do seu dia que você vai gastar os seus R$1.000. Nas 8 horas que você tá dormindo, seu corpo vai sentir fome, vai precisar de ter comida dentro dele. Nas 8 horas que você tá no trabalho também, você vai precisar comer. Nas 8 horas que você tá dormindo ou trabalhando, A energia na sua casa está sendo consumida, a conta de luz está vindo, o IPTU está vindo, está tudo vindo. 24 horas por dia você vai ter conta nas suas costas vindo para você pagar. O R$1.000 você vai mal, você vai conseguir morar numa favela para pagar um aluguel barato, a não ser que você tenha casa própria. Mas aí você vai pagar um aluguel barato, vai pagar morar num lugar ruim, porque no lugar ruim a conta de luz é mais barata. Vai ter que comer coisa ruim, não vai poder ter empregada, não vai poder, sei lá, ir no puteiro às vezes que você quiser, ir no puteiro, não vai poder pagar uma puta, vai ter que ficar comendo cracuda de R$15 na rua. R$1.000 não dá pra nada, cara. Então, assim, supera essa preguiça que você tem, porque é preguiça o nome disso. Ah, eu vou ganhar R$1.000 por mês no supermercado e tô de boa. Não, supera essa merda, cara. Você não tá... Arrisca, cara, arrisca. Você só tem essa vida pra... Arrisca, foda-se. Aí, se tudo der errado, você tem o supermercado lá pra você trabalhar, entendeu? Não faça do supermercado sua primeira opção. Deixa ele nas suas opções, no seu caderninho de opções. Mas como plano Z, entendeu? Último plano. Antes você tenta ser um cara foda em alguma coisa. Depois você tenta ser um cara foda em outra. Que você acha que você vai ser foda. Porque é alguma coisa que você gosta de fazer. Tudo deu errado? Beleza, vai pro mercado e ganha R$1.000. A maior motivação que você tem é a seguinte. Passar fome você já não vai. Você sempre vai ter o supermercado pra ganhar R$1.000 e viver num lugarzinho. E comer umas coisinhas e viver. Até a morte te pegar. Então é isso que devia te motivar. Porra, a minha cama elástica eu já tenho lá embaixo do prédio. Eu não preciso descer as escadas com o maior cuidado do mundo e me deitar na cama elástica e ficar deitado nela o resto da vida. Se você tá em cima do prédio e tem uma cama elástica lá embaixo, você pode pular de cima do prédio e cair na cama elástica. Se der certo, você deu certo na vida. Se der errado, a cama elástica tá lá. Você cai e fica deitado nela pra sempre. Não precisa descer as escadinhas igual uma bichona e ficar deitado na cama elástica. A cama elástica serve justamente pra você pular e ter certeza que você não vai morrer, que você não vai se fuder quando você cair. Então é isso. O emprego no supermercado serve justamente como uma cama elástica, como uma garantia de que você não vai se fuder se tudo der errado, entendeu? Você não precisa meter o rabo entre as pernas e ir direto pro emprego de supermercado. Você tenta alguma coisa, tenta várias coisas durante a vida, por ver que você é jovem ainda. E se tudo der errado, você tem a cama elástica. E é com essa metáfora de bosta que eu termino meu podcast. E é isso aí, cara. Até a próxima semana. Será que eu arrumei muita treta nesse podcast? Eu não queria ter arrumado treta com ninguém. Eu só... Eu queria. Foda-se. Achou ruim, pula no meu peito, descobre onde eu moro. Já falei o nome da minha cidade aqui, cara. É só vir me procurar. Se a minha cidade é pequena, você me acha. E aí você fala na minha cara, eu te meto a mão na cara. Ou então você vem com um cano e me dá um tiro. Aí eu não posso fazer nada. Aí eu morro. E aí eu vou te agradecer por me tirar dessa existência absurda que eu tô metido, preso. Me tira desse corpo aqui. Tá ok? Só lembrando, cara, o e-mail lá pra mandar as coisas do padrinho é thiago.cagunhando@gmail.com. Você vai mandar, o assunto é quero doar no padrinho. E o corpo do e-mail você vai dizer quantos reais você vai doar. Mas é só pra mandar quem for doar mesmo, tá? É isso. Um grande abraço, até semana que vem e tchau.